Fecheiro 49, capítulo 23. A caveira por debaixo da pele. Eu dissera a Jamie que não me importava de estar longe da civilização. Onde houvesse pessoas, haveria trabalho para uma curadora. Duncan cumprira a sua palavra, regressando na primavera de 1768 com 8 homens e respectivas famílias que eram de Ardsmuir, prontos para fixar residência em Fraser's Ridge, como lugar agora era conhecido. Com cerca de 30 almas para cuidar, houve uma procura imediata dos meus serviços, meio enferrujados, para dar pontos em feridas e tratar febres, lancetar furúnculos e tratar de gengivas inflamadas. Duas das mulheres estavam grávidas. E foi uma alegria para mim trazer ao mundo crianças saudáveis, um menino e uma menina, os dois nascidos no início da primavera. A minha fama, se é esta a palavra, de curadora, rapidamente se espalhou no nosso pequeno povoado e dei por mim a ser chamada, cada vez mais, para cuidar das doenças de pessoas em quintas isoladas, espalhadas num raio de 50 quilómetros de terreno montanhoso selvagem. Fazia visitas raras com Ian, a Anauka, para ver Nayawene, voltando com cestos e jarros de ervas úteis. A princípio, Jamie insistira que ele ou Ian fosse comigo para lugares mais distantes. Mas rapidamente ficou claro que nenhum dos dois poderia sair dali. Era a época do primeiro plantio, com solo para limpar e preparar, milho e cevada para plantar, sem falar das tarefas comuns necessárias para manter uma quinta em funcionamento. Além dos cavalos e das mulas, nós adquiríramos um pequeno bando de galinhas, um porco preto selvagem, para satisfazer as necessidades sociais do porco e, luxo dos luxos, uma cabra leiteira. E a todos tínhamos de dar alimentos e água. E geralmente não se matavam entre eles, nem eram comidos por ursos ou panteras. Então, cada vez mais eu saía sozinha, quando algum desconhecido aparecia à porta a pedir a ajuda de uma curadora ou parteira. O caderno de registros de Daniel Rawlings começou a ganhar novas anotações. E a despensa ia sendo enriquecida, com presuntos e carne de veado, sacos de grãos e de maçãs, com os quais os meus pacientes retribuíam a minha atenção. Eu nunca pedia pagamento, mas algo era sempre oferecido. E como éramos pobres, qualquer coisa era bem-vinda. Os meus pacientes vinham de muitos lugares. E muitos não falavam nem inglês nem francês. Havia luteranos alemães, quáqueres, escoceses e irlandeses escoceses e um grande grupo de morávios de Salém que falavam um dialeto peculiar que eu pensava ser checoslovaco. Normalmente eu desenrascava-me. Na maioria dos casos, alguém podia traduzir para mim e, na pior das hipóteses, recorria à linguagem da mão e do corpo. Onde dói? É fácil de entender em qualquer língua. Agosto de 1768. Eu estava a congelar até aos ossos. Apesar dos meus esforços para manter a capa enrolada à volta do corpo, o vento levantava, fazendo com que ela esvoaçasse como a vela de um barquinho. Bateu na cabeça do rapaz que caminhava ao meu lado e fazia com que eu me inclinasse para um lado sobre o cavalo. A chuva entrava por baixo do pano como agulhas geladas e eu estava ensopada quando chegámos a Muller's Creek. O riacho em si estava caudaloso. Plantas arrancadas, pedras e galhos afundados borbulhavam brevemente na superfície. Tommy Muller espreitou a corrente, ombros encolhidos, quase encostando nas abas do chapéu grande, que ele puxou para baixo, por cima das orelhas. Eu vi a dúvida em todos os contornos do seu corpo e inclinei-me para lhe gritar ao ouvido: Fica aqui, gritei. Mas a minha voz saiu mais baixa do que o vento. Ele abanou a cabeça, dizendo-me algo que não ouvi. Abanei a cabeça vigorosamente e apontei para a margem. O solo lamacento estava a desfazer-se. Eu via montículos de terra preta a desfazerem-se. Venha cá! Gritei. Ele apontou enfaticamente na direção da casa da quinta e agarrou as minhas rédeas. Era evidente que ele achava demasiado perigoso. Queria que eu voltasse para casa, que esperasse até a tempestade passar. Ele estava certo. Por outro lado, eu vi o riacho a abrir-se, enquanto observava a água a destruir as margens aos poucos. Se esperássemos muito, ninguém poderia atravessar. Tampouco seria seguro fazê-lo durante dias. Inundações assim mantinham a água alta durante uma semana, conforme as chuvas do alto da montanha desciam para alimentar as correntes. Só de pensar em ficar presa numa casa de 4 assoalhadas durante uma semana com os 10 Müller foi o suficiente para me tirar da inércia. Retirando as rédeas das mãos de Tommy, virei o cavalo, que baixou a cabeça à chuva, pisando com cuidado na lama escorregadia. Chegámos à parte mais alta da margem, onde havia uma camada grossa de folhas mortas que dava melhor apoio. Virei o cavalo, fiz um gesto para que Tommy saísse do caminho e inclinei-me para a frente, como se fosse saltar um obstáculo, com os cotovelos afundados no saco de cevada à minha frente. O meu pagamento por serviços prestados. A mudança de posição bastou. O cavalo não estava mais ansioso de sair dali do que eu. Senti o puxão repentino quando as pernas traseiras se encolheram para ganhar impulso. E depois começámos a descer pela ladeira como se fôssemos um tobogã. Um impulso e um momento de queda livre. Depois um splash barulhento. E senti a água gelada à altura das minhas coxas. As minhas mãos estavam muito frias. Era como se tivessem sido soldadas às rédeas. Mas eu não tinha nada de útil para oferecer em termos de orientação. Deixei os meus braços relaxarem, aliviando a cabeça ao cavalo. Conseguia sentir os enormes músculos a moverem-se ritmicamente sob as minhas pernas enquanto ele nadava. E a água a passar com força por nós. Ela arrastava a minha saia, ameaçando embrulhar-me na ondulação. Então apercebi-me que os cascos dos cavalos tocavam no fundo do riacho e saímos escorrendo água como se fôssemos uma peneira. Virei-me na sela e vi Tommy Müller do outro lado, boquiaberto com o seu chapéu. Não pude soltar as rédeas para acenar, mas meneei a cabeça cerimoniosamente na sua direção. E depois bati os calcanhares nos flancos do cavalo para virá-lo em direção à casa. O capuz da minha capa tinha caído para trás quando o cavalo deu o impulso para sairmos da água, mas não fez grande diferença. Eu não iria molhar-me mais. Afastei com um nó do dedo uma madeixa de cabelos dos meus olhos e virei a cabeça do cavalo na direção do trilho da subida, aliviada, por estar a dirigir-me para casa, com ou sem chuva. Eu permanecera na cabana dos Müller durante 3 dias, ajudando Petronella, de 18 anos, a passar pelo primeiro parto. Também seria o seu último, segundo ela. O seu marido de 17 anos, que espreitou para dentro do quarto a meio do segundo dia, recebera ofensas em alemão de Petronella, que fizeram com que ele corresse para o refúgio dos homens no celeiro com as orelhas vermelhas pela humilhação. Ainda assim, algumas horas depois, eu vira Freddy, parecendo ter menos do que 17 anos, ajoelhar-se com receio ao lado da cama da esposa, o rosto mais pálido do que a camisola dela, e levantar um dedo hesitante para afastar o cobertor que tapava a filha. Olhou para a cabecinha redonda, coberta pela penugem escura, e depois para a esposa, como se precisasse de orientação. Ist sie nicht wunderschön? Disse Petronella delicadamente. Ele assentiu lentamente e depois apoiou a cabeça no colo dela e começou a chorar. E todas as mulheres sorriram docemente e foram cuidar de jantar. O jantar também tinha sido bom. A comida era um dos benefícios de ser chamada pelos Müller. Até agora o meu estômago estava cheio de bolinhos e blutwurst frito. E o gosto de ovos com manteiga na minha boca oferecia um pouco de distração do desconforto geral da minha situação atual. Eu esperava que Jamie e Ian tivessem conseguido algo adequado para comer durante a minha ausência, por estarmos no final do verão, mas não ainda na época da colheita. As prateleiras não tinham nem de perto nem de longe a altura que eu esperava que teríamos no outono. Mas ainda assim havia queijos, uma tigela enorme de peixe salgado no chão e sacas de farinha, milho, arroz, feijão, cevada e aveia. Jamie sabia cozinhar. Pelo menos conseguia temperar a caça e a sala no fogo. E eu tinha feito o melhor que podia para iniciar Ian nos mistérios das papas de aveia. Mas por serem homens, eu suspeitava que eles não se tinham dado ao trabalho, decidindo sobreviver com cebolas cruas e carne seca. Não sabia ao certo se eles simplesmente, depois de um dia a abater árvores, arando campos e carregando corpos de veados pelas montanhas, ficavam exaustos demais para pensar em preparar uma refeição adequada, ou se faziam isso de propósito, para que eu me sentisse necessária. O vento diminuíra, agora que eu estava no abrigo do espinhaço, mas a chuva ainda caía forte. Caminhar era difícil, já que a lama do trilho amolecera, deixando uma camada de folhas por cima, ilusórias como areia movediça. Eu percebi o desconforto do cavalo à medida que as suas patas deslizavam a cada passo. Bom cavalinho, disse eu delicadamente. Vamos lá, bom companheiro. O cavalo mexeu as orelhas ligeiramente, mas manteve a cabeça baixa, pisando com cuidado. Estás com receio? Perguntei. Porquê? O cavalo ainda não tinha nome. Ou tinha, mas eu não sabia qual era. O homem a quem Jamie o comprara chamava-o por uma palavra alemã que Jamie dizia não ser nada adequada para um cavalo de uma mulher. Quando pedi para que ele traduzisse a palavra, ele simplesmente contraiu os lábios e fez cara de escocês. E com isso deduzi que o nome devia ser muito mau. Pensei em perguntar à senhora Müller qual era o significado, mas esqueci-me de o fazer, na pressa de me ir embora. De qualquer modo, a teoria de Jamie era de que o cavalo revelaria o seu nome real, ou pelo menos o que fosse adequado para se dizer com o tempo. E então, todos observávamos o animal, na esperança de discernir o seu temperamento. Com base numa cavalgada de teste, Ian sugerira Coney. Mas Jamie simplesmente negou com a cabeça e disse não, não seria aquele. Casco brilhante? Sugeri. Pata leve? Raios. O cavalo parara totalmente por motivos óbvios. A água descia pelo monte, batendo nas rochas livremente. Era bonito ver a água clara como cristal sobre a rocha escura e as folhas verdes. Infelizmente também cobria os restos do trilho, que, diferentemente da força dos eventos, escorrera pela face do monte até ao vale lá embaixo. Eu permaneci quieta a pingar água. Não existia outro caminho para contornarmos. O monte erguia-se quase perpendicularmente à minha direita. Arbustos e plantas aparecendo de uma racha na face da rocha, e descia tão precipitadamente à esquerda que descer teria sido um suicídio. Resmungando baixinho, virei o cavalo sem nome. Se não fosse o riacho inundado, eu teria voltado para a casa dos Mullers e deixado Jamie e Ian cuidarem de si mesmos durante mais tempo. Mas naquela situação não tinha escolha. Seria encontrar o caminho para casa ou ficar ali e morrer afogada. Cansados, voltamos. No entanto, a menos de 400 metros da água, vi um sítio onde a encosta se transformava numa pequena selada, uma depressão oblonga entre dois chifres de granito. Tais formações eram comuns. Havia uma numa montanha próxima que lhe dera o nome de Devil's Peak. Se eu pudesse atravessar o vale para o outro lado da montanha e seguisse por ali, em pouco tempo voltaria ao trilho que atravessava o espinhaço ao sul. Da selada eu tive uma visão clara dos sopés das montanhas e o vazio azul do vale mais à frente. No entanto, do outro lado, as nuvens escondiam os topos das montanhas, carregadas de chuva, guardando raios que às vezes apareciam. O vento havia diminuído, agora que o pior da tempestade havia passado. A chuva caía com mais força, se é que era possível. E eu parei durante tempo suficiente para tirar os dedos gelados das rédeas e colocar o capuz da minha capa. O sopé deste lado da montanha era claro e o solo era rochoso, mas não muito íngreme. Passámos por pequenas áreas de plantas vermelhas e carvalhos. Anotei a localização de um arbusto enorme de amoras para referência futura, mas não parei. Seria uma sorte chegar a casa ao anoitecer naquela situação. Para me distrair das gotas geladas que me desciam pelo pescoço, comecei a fazer uma lista mental da despensa. O que é que eu poderia fazer para o jantar quando chegasse? Algo rápido, pensei, estremecendo, e algo quente. Um ensopado demoraria muito tempo, assim como uma sopa. Se houvesse esquilo ou coelho, poderíamos fritá-los, passados num polme de ovo e farinha de milho. Ou se não fosse isso, talvez papas, com um pouco de bacon para dar gosto, e uns ovos mexidos com cebolinhas verdes. Baixei-me fazendo uma careta. Apesar do capuz e do meu cabelo espesso, as gotas de chuva batiam no couro cabeludo como granizo. Então percebi que era granizo. Bolinhas brancas batiam nas costas do cavalo, passando pelas folhas de carvalho. Em poucos segundos, as bolinhas tornaram-se maiores, do tamanho de berlindes, e o granizo tornara-se suficientemente pesado para cair como uma metralhadora nos mantos molhados de folhas nas clareiras. O cavalo levantou a cabeça, abanando a crina vigorosamente num esforço de escapar do granizo. Rapidamente eu puxei as rédeas e levei-o para debaixo de uma enorme nogueira. Ali protegidos, apesar de fazer barulho, o granizo escorregava pelas folhas sem nos atingir. Muito bem, disse eu. Com alguma dificuldade, tirei uma mão das rédeas e dei uma palmadinha no cavalo para confortá-lo. Tem calma, vamos ficar bem, desde que não sejamos atingidos por um raio. Evidentemente, esta frase tinha despertado a memória de alguém. Um raio silencioso de luz forte cortou o céu escuro para além da montanha Rhone. Alguns momentos depois, o barulho do trovão ressoou, afogando o barulho das bolas de granizo nas folhas por cima da minha cabeça. Mais clarões apareceram à distância, do outro lado das montanhas. E depois, mais raios cortaram o céu, cada um deles sucedido por um rufar mais forte. A chuva de granizo parou. A chuva voltou, caindo com mais força do que antes. O vale à nossa frente desapareceu em nuvens e névoa, mas o raio iluminou os espinhaços das montanhas como ossos num raio-x. Um hipopótamo, dois hipopótamos, três hipopótamos, quatro hipopótamos. Brum! O cavalo levantou a cabeça e bateu com as patas nervosamente. Sei como te sentes, disse-lhe, espreitando para o vale. Mas fica calmo. Lá estava ele de novo, um clarão que iluminava os penhaços escuro e deixava a silhueta das orelhas erguidas do cavalo gravada nas minhas retinas. Um hipopótamo, dois hipopótamos. Poderia jurar que o chão tremeu. O cavalo soltou um relincho estridente e ergueu-se quando puxei as rédeas, com os cascos a bater nas folhas, e o ar cheirava a ozono. Clarão. Um, disse entre dentes. Maldito, ai, um hipó... Clarão. Um, clarão. Credo, credo. Eu não estava consciente da queda, nem da chegada ao solo. No momento eu estava a segurar as rédeas com um cavalo de 500 quilos em pânico e descontrolado a virar-se em todas as direções. No momento seguinte estava deitada de costas a olhar para o céu preto que girava, tentando fazer o meu diafragma funcionar. Ecos do choque do impacto inundaram a minha carne e eu tentei desesperadamente assumir o controle do meu corpo. Então respirei fundo. Uma respiração dolorosa e dei comigo a tremer, chocada com a possibilidade de lesões. Permaneci deitada, de olhos fechados, concentrada na respiração, fazendo-me inventário. A chuva ainda caía no meu rosto, acumulando-se nos meus olhos e escorrendo para dentro das minhas orelhas. O meu rosto e as minhas mãos estavam amortecidos. Os meus braços moviam-se. Eu consegui respirar um pouco mais facilmente. As minhas pernas. A esquerda doía-me, mas não assustadoramente. Tinha só o joelho magoado. Virei-me para o lado com dificuldade, impedida pelas minhas roupas molhadas e pesadas. Ainda assim, foi a roupa grossa que me livrou de lesões graves. Acima de onde eu estava, ouvi um relincho inquieto e audível, no meio de um trovão ribombante. Olhei para cima, zonza, e vi a cabeça do cavalo a aparecer no meio de uma vegetação densa, a cerca de 9 metros acima. Atrás do matagal era possível ver uma ladeira íngreme e rochosa, uma marca longa de deslizamento em direção à parte de baixo mostrava onde eu tinha parado e rolado, até acabar na posição em que me encontrava. Estivéramos praticamente à beira deste pequeno precipício, sem que eu tivesse reparado, encoberto pelos arbustos volumosos. Em pânico, o cavalo chegara à beira, mas evidentemente, tendo percebido o perigo, conseguiu equilibrar-se antes de cair, mas não sem antes me atirar para longe. Maldito, exclamei. E tentei imaginar se o nome em alemão quereria dizer algo parecido. Podia ter partido o pescoço. Limpei a lama do rosto com uma mão que ainda tremia e olhei à minha volta à procura de um caminho. Não havia nenhum. Atrás de mim a face rochosa continuava, transformando-se num dos chifres de granito. À minha frente ela terminava abruptamente numa queda a direito para um pequeno vale. A encosta na qual eu estava dava também para esse vale. Passando por maciços de moga bagoba e sumagres até às margens de um pequeno riacho a cerca de 20 metros mais abaixo, permaneci quieta, tentando pensar. Ninguém sabia onde eu estava. Nem eu sabia exatamente onde estava. Pior, ninguém viria à minha procura tão depressa. Jamie ainda pensaria que eu estava na casa dos Müller por causa da chuva. Os Müller, claro, não teriam motivo para pensar que eu não chegara em segurança à casa. Ainda que tivessem dúvidas, não poderiam ir atrás de mim, devido à cheia do riacho. E quando alguém encontrasse o trilho, qualquer sinal da minha passagem já teria sido apagado pela chuva. Pelo menos não estava ferida. Também estava a pé, sozinha, sem comida, moderadamente perdida e encharcada. A única certeza, porém, era que não morreria de sede. Os raios ainda rasgavam o céu como tridentes em combate, mas o trovão tornara-se mais rouco à distância. Eu não tinha medo de ser atingida por um raio, não com tantos candidatos melhores por perto, na forma de árvores gigantescas. Mas, de qualquer modo, encontrar abrigo parecia uma ideia boa. Ainda chovia. Gotas de água rolavam pela ponta do meu nariz com uma regularidade monótona. Cocheando com o joelho magoado e resmungando muito, desci a encosta escorregadia até à beira do riacho. Este riacho também tinha sido engolido pela chuva. Eu via os topos dos arbustos a emergir na água, folhas soltas na corrente. Não havia margem. Passei pelos azevinhos e cedros vermelhos em direção à face do penhasco a sul. Talvez houvesse uma caverna ou abertura ali na qual eu pudesse abrigar-me. Não encontrei nada além de rochas ao acaso, escuras por estarem molhadas e difíceis de ultrapassar. A alguma distância dali, vi algo que oferecia uma possibilidade de abrigo. Um enorme cedro vermelho caíra no riacho. Raízes viradas para cima, enquanto a água inundava o solo onde ela estivera. Ela caíra longe de mim e batera no penhasco, de modo que a copa densa se espalhou na água e por cima das rochas, o tronco atravessava o riacho num ângulo raso. De onde eu estava, via um tapete enorme das suas raízes expostas, um baluarte de terra rachada e pequenos galhos sobre elas. O buraco por baixo podia não ser um abrigo perfeito, mas parecia melhor do que ficar de pé ao ar livre ou agachada nos arbustos. Nem sequer parei para pensar que o abrigo poderia ter atraído ursos, pumas ou outras espécies perigosas de fauna. Felizmente, tal não tinha acontecido. Era um espaço de cerca de 1,5 metros de comprimento e 1,5 metros de largura, úmido, escuro e viscoso. O teto era formado pelas raízes retorcidas da árvore, com terra, como o telhado de um buraco de texugo. Mas era um teto firme. O chão de terra revirada estava úmido, mas não enlameado. E pela primeira vez em horas, a chuva não caía na minha cabeça. Exausta, gatinhei para o canto mais distante, coloquei os meus sapatos molhados ao meu lado e tentei dormir. O frio das minhas roupas molhadas fez-me ter sonhos vívidos, visões confusas de sangue e parto, árvores, rochas e chuva, e eu acordava com frequência, naquele modo meio consciente de profundo cansaço, adormecendo novamente segundos depois. Sonhei que estava a dar à luz. Não sentia dor, mas vi a cabeça aparecer, como se eu estivesse de pé, no meio das minhas próprias pernas, parteira e mãe ao mesmo tempo. Peguei a bebé nua nos meus braços, ainda suja de sangue de nós duas, e entreguei-a ao pai. Entreguei-a a Frank, mas foi Jamie quem tirou a membrana fetal do rosto dela e disse: "É linda." Então acordei e adormeci, passando por rochedos e quedas de água, procurando algo que tinha perdido. Acordei e adormeci, procurando nas matas algo assustador e desconhecido. Acordei e adormeci com uma faca na mão, vermelha de sangue, e de quem era não sabia. Acordei com um cheiro a queimado e sentei-me rapidamente. Tinha parado de chover. Foi o silêncio que me acordou, pensei. O cheiro de fumo ainda estava forte nas minhas narinas. Não fazia parte do sonho. Coloquei a cabeça para fora do buraco, como um caracol que cuidadosamente sai da concha. O céu estava de um cinzento arroxeado, com manchas laranjas acima das montanhas. O matagal à minha volta estava calmo e a gotejar. O sol já estava quase a pôr-se e a escuridão acumulava-se nos vales. Rastejei para fora do abrigo e olhei à volta. O riacho atrás de mim estava caudaloso e só ouvi o som do seu gorgolejar. O sol à minha frente elevava-se ligeiramente. No topo havia um grande chopo balsamina. De onde vinha o fumo? A árvore tinha sido atingida por um raio. Metade dela ainda apresentava folhas verdes, a copa densa contra o céu claro. A outra metade estava escura e queimada no tronco de cima a baixo. Um ligeiro fumo branco subia, como fantasmas, que escapavam como que num encantamento, e as linhas vermelhas de fogo brilhavam sorrateiramente por baixo da casca preta. Olhei em redor à procura dos meus sapatos, mas não os encontrei nas sombras. Sem me importar, subi o monte em direção à árvore atingida, ofegante. Todos os meus músculos estavam rígidos por eu ter dormido e sentido muito frio. Senti-me como uma árvore a ganhar vida, subindo o monte e esticando as raízes retorcidas. Estava quente, perto da árvore, deliciosa e maravilhosamente quente. O ar tinha um cheiro de cinzas, mas estava quente. Fiquei o mais próximo, consegui, estendendo a minha capa, e permaneci quieta. Durante algum tempo nem sequer tentei pensar. Simplesmente fiquei ali, sentindo a carne fria aquecer e acomodar-se novamente em algo que lembrava a condição humana. Mas quando o meu sangue começou a correr outra vez, os meus hematomas começaram a doer. E eu senti também a dor mais profunda da fome. Já tinha passado muito tempo desde o pequeno almoço.